esconde do forró. Cê tá com ele, né? Só pra me esquecer. Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga. Me diz que tá com saudade, pede pra voltar. Me disseram um tempo desse quase surta. Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? Onde tá dando certo? Depois que pede, sabe valorizar. Onde tá dando certo? Depois que pede, sabe valorizar. Oh, bebê! Depois que perde, sabe valorizar. Conde do forró. Cê tá com ele, né? Só pra me esquecer. Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga. Me diz que tá com saudade, pede pra voltar. Me disseram um tempo desse quase surto. Depois que pede, sabe valorizar. O ditado é certo. Depois que pede, sabe valorizar. Que você liga pra mim toda madruga. Me diz que tá com saudade, pede pra voltar. Desse quase surta. Quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar? O ditado é certo. Depois que pede, sabe valorizar. O ditado é certo. Depois que pede, sabe valorizar.